você desprezou tudo aquilo que eu te dei, trocando-as por coisas sem valor. A tua morte eu aceitei, a minha vida eu te dei, te dando assim a chance de viver. Mas nem assim você olhou pra minha mão pregada lá na cruz, acenando para ti, chamando: vem pra mim, vem pra mim. Deixa os teus cuidados, vem pra mim. Te chamo, vem pra mim, vem pra mim. Toda esta tristeza vou tirar. Vem pra mim. Sei que você nem ligou pras coisas que eu te ofereci, e desprezou o amor. A morte eu aceitei, a minha vida eu te dei, te dando assim a chance de viver. Mas nem assim você olhou pra minha mão pregada lá na cruz, acenando para ti, chamando: vem pra mim, vem pra mim. Deixa os teus cuidados, vem pra mim. Te chamo, vem pra mim, vem pra mim. Toda esta tristeza vou tirar, vou tirar. Te chamo, vem pra mim, chamo, vem pra mim. Deixa os teus cuidados, vem pra mim. Te chamo, vem pra mim, chamo, vem pra mim. Toda esta tristeza vou tirar. Sou Jesus e te chamo.